Olha eu aqui mais uma vez na tua porta. Vem te pedir perdão, meu amor. Vim dizer que dessa vez é pra valer e agora. Já rodei mundo afora, mulher igual a ti não encontrei. Mas se não me quiser agora eu vou te entender. Saí pra beber e vou entrar no primeiro bar que eu encontrar. E se você disser que não quer mais me ver, eu vou encher a cara pra tentar te esquecer. Eu era rico de amor e não dei valor à mulher que me ama. Estou arrependido porque estou perdendo você. Tudo que eu tinha pra falar eu falei. Então abri essa porta. E se você abrir eu vou entender que é um sim. Olha que surpresa pra mim. Você abriu a porta e o coração pro amor. Pro amor. Portal do Arrocha. Mas se não me quiser agora eu vou te entender. Vou sair pra beber e vou entrar no primeiro bar que eu encontrar. E se você disser que não quer mais me ver, eu vou encher a cara pra tentar te esquecer. Eu era rico de amor e não dei valor à mulher que me ama. Estou arrependido porque você. Tudo que eu tinha pra falar eu falei. Então abri essa porta. E se você abrir eu vou entender que é um sim. Olha que surpresa pra mim. Você abriu a porta e o coração pro amor. Pro amor.